Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. Tá chegando o Fete Saudade. Tá chegando o Fete Saudade, vai ser aqui na Via Show. Valeu, maestro. Valeu, Josias. A gente começa assim pra fazer esse povo dançar. Esses seguidores que hoje estão aqui curtindo, vamos começar porque o homem do alô chegou! Era isso que vocês queriam, é? Então... toma! Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Está aqui com a gente. Um abraço pra você aqui do Tom. Meu amigo Fábio. Um abraço pra você, garoto. DJ Tom. Eu sou maluca. E aí, Dori? Pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço sofrer mais. Você não me deu valor. Com você tudo acabou. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Toca mais uma na carroça. Daquele olhar que você iria me deixar de ver. Diz aí, vai! Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua, gritando e implorando quase toda. Hoje abracei o Dom Juan. Você é o meu homem. E o Machine Brás, aí de Marituba, casal doideira, tá na área. Não me deixa assim. Disse adeus. E me deu um tempo para explicar. O patrão Gemar que tá na área. Ver o brilho. Ele, seu grande amor. E você iria me deixar de vez. Disse adeus. E eu saí correndo no meio da rua, gritando e implorando quase toda nua. Você é o meu homem, não me deixe assim. Fala aí, filha. Não me deixe assim. Professor Ronaldo! Jamais um outro homem tomou seu lugar. Por que você não deixa eu te explicar? Que aquele cara é apenas um amigo meu. Ah, é sim! Só você é o dono do meu coração. Por você eu estou de joelhos no chão. Te implorando, amor, não me deixe. Só as melhores, Tomás Simão! Não me deixe assim. DJ Tom. Mas eu tava com uma saudade de gravar um CD nessa época. Vamos tocar! Eu te amo, seu som já falhou e eu estou a esperar. O meu amor que foi. Meu amigo JP de Santa Isabel tá na área. Me deixou tão triste. Olá, JP! Não consigo mais viver. Não quero nem saber. Muito menos entender. Por que razão foi embora e me deixou? Meu amor, volte por favor. E aí, Robertinho e a dona Vanda, hoje vieram passear de luxo. Olha aí, Ronaldão. Meu amor, e o neguinho da Combaju. E o meu patrão Benito tá na área. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo. Fernando da Segunda tá na área. Desde esse momento em diante. Hoje sexta. Não consegui ninguém amar como você. E aí, João? Amor, volte por favor. Me tire. E o Bacurau lá do Siderá. Os fanáticos. Eu quero estar contigo, minha querida. Só você não vê, amor, o quanto eu te amo. Meu coração está vazio. Meu amigo André Bucho e o Cristóvão da Mex e a galera do Pantanal. Carroça toca, encanta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. E agarradinho, agarradinho se deixou. You just know that I love you every time. Just live in my dreams. Oh baby, you live in my Tom Máximo. And I know you never care just about me. But all the same, I need you, baby. I love you anyway. Je te devoir, vous avez de ser mulher. Nosso amigo Geleia, ele segura de amor já na área. Um abraço pra você, ouviu, Geleia? Domingo é nóis. E a galera, 100% de saudade, tá na área. Alô, Marlon! Ele é Angélica, estou aqui! Volta, por favor, meu amor, volta! Volta, amor, my darling. Um ano fez ontem. gostar. DJ Tom, que vais voltar. Eu sonho. Minha amiga morena de luxo, Jaquizana, mano. Deixa eu ouvir daquela base, morena. Ai, meu lindo amor. Volte, meu amor. Esse é o Luciano. Mas a Badá e a galera tá aqui atrás. Sem o seu amor. What? Já nem sei o que é dormir. Tão horrível foi, tanto assim. Onde tu estás? Eu preciso descobrir. Se com outro estás, eu te perdi. Gesso, prestação da na área. É Gesso. Volta, amor. My darling. Um ano fez ontem. Te chamo. Onde estás? Que vais voltar. Minha amiga rica. Rica, tá tudo certo aí, filha? Eu sofro demais, meu lindo amor. A carroça da saudade do Búfalo do Marajó. A maior estrutura de saudade do norte do Brasil. Volte, meu amor, pra mim. Na marambaia, só na mania. Me faz não me entender. E mulher que quando escuta essa música, ela chora. Eu não sei porquê. Você quebrou, fez chorar meu coração. E eu não posso viver mais. Ela, assim, dona Nina, chora. E você me fazendo sofrer. Vou. Seu Japa, a Débora te espera. Queria te conquistar. Do lado da carroça. Eu só queria te amar. Com seu olhar sedutor, foi você quem me. Fico considerado. E o Ronaldo e a Patrícia, viu? Joyce e a galera 100% saudade. Faz-me entender que eu te quero e me apaixonei sem saber. Chora meu coração. E eu não posso viver mais assim. A pensar em você me fazendo sofrer. Vou conseguir encontrar outro amor. E sei, eu vou te esquecer. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. E as guerreiras estão aqui! Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas. Coisas que alegram o coração. E aí, Maru? Fez um romance. Atenção, Luciano. Tem gente que quer abadar aqui, Luciano. De carinhos, brigas, foi que restou. E aí? Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar. Lúcio CDs, gravando tudo. Se nós merecemos essa chance. Fala, filha! Te amo. gente que perdeu porque não deu valor. É, diz aí! Quantas noites você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir? Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos? Você não ligava para minha dor, não queria nem saber do meu. Um abraço, Bill, a Jorge, o casal de luxo. Só na mão. Nada pra me consolar. Você jogou fora o amor que eu te dei. Alô, equipe Saúl! Eles já estão aqui com o Tom Máximo. Vai! Eu te amei como ninguém mais te amou. E aí, cabeludo, tu sofreu? Eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. Eu te amei. Chasquelas, ouviu, mãezona? Eu perdi, o baú de luxo. DJ Tom. E você se foi de mim um dia lindo. Abraço aí, o grande Ney de Abaitetuba e a Kátia da Nação Zuína, meu parceiro Fábio. Bora, Fábio! É o sogro dele, né? Sabe que por dentro eu choro, choro por você. Já brincou de amor? Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Fez tudo de bom. Márcio Bantojo, Júlio, Miss Messi, Shake. E as meninas abridas, Jessiquinha, aqui na Via Show. Quem chora por você, agora sou eu, sou eu. Volta, vem me ver, eu te amo. Músicas boas, né? Pra gente lembrar e ficar no CD do Homem do Alô. Faz um bom tempo que você não olha mais. Uhul! Para as coisas boas que eu faço. Pois qualquer coisinha é motivo pra falar que sempre eu estou errado. E aí? Não consigo entender. O quê? É pra agradar, mas você não quer saber. Meu amigo Renato, Shirley de Coracinha. Não liga, me deixa falando com as paredes. Mas você não liga, não liga, e não quer nem saber. Eu vi, eu não consigo mais viver longe de ti. Não há lugar pra nós, não há um mundo feito pra nós. Vamos, Jamaica! Quanto é a panela de pressão? hoje vestindo RW Multimarcas. E você encontra aí os abadás também na RW Multimarcas, lá do coração do Marambaio, viu? Com meu parceiro Renan. Agora eu tento ser o abadá do Bloco do Chifrão. Porque eu já fui no jogo frágil, eu sei que ela me envolveu. Olha quem tá na área, o pezão. Agora eu tento ser, soltar o homem. O que eu já fui, não há lugar pra nós. Aí, maestro, o pezão tá na área. E não há um mundo feito pra nós. Filha, filha, vou te seguir por onde você for. Não vou te abandonar. E aí, que pessoal! Vocês estão aqui, minha irmã. É humilhante, não quero nem saber. Bora, carroça, é festa. Eu sei que estou errada, preciso de você. E aí, Robertinho? Não acredito que não sinta. Uma ronda de valor. Tudo aquilo que vivemos. Nesse tempo eles namoravam de porta, viu? Passou. Era, Robertinho? Você jurava que me amava. E ela acreditou. Tudo aquilo era mentira. Só a lembrança que restou. Entendi. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. De São Paulo pra todo o Brasil. Por você eu faço mil loucuras. Sou capaz do mundo todo lidar. E os momentos de felicidade nunca mais vou deixar. E uma show da Rede Samba da equipe cai na brecha. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Sequência, né, rapaz? Apesar de tudo, a gente foi feliz. Esse tempo aí, meu irmão. Você está tocando a nossa canção. E ela diz pro cara: vamos dançar. Vai dançar. Faz de conta que é a primeira vez que a gente vai se tocar. Que a gente vai se tocar. Sequência dessa, uma música dessa aí, gente. É a mulher que vai lá no bar e paga um pacote de cerveja pro homem, ó. Tô te falando. Talvez você nem lembra mais de mim. É porque é ela que fica com a carteira do cara, mano. Lembrar, só que até hoje eu não é, mas tem mulher aí que é bisquinha, né? É doido, ó. Tanto quanto a gente se amou. Atravessa o rio com uma sorrisal na mão, né? A gente passou, apesar de tudo, a gente foi. Vou te contar. Aí depois ela fala: está tocando a nossa canção. Que se o homem tem direito, a mulher também tem, né? Faz de conta que é a primeira vez. E sabes. Tu sabes que eu preciso do teu amor. Eu vou te dar carinho, amor e muito mais. Prefiro estar contigo só, meu amor. É só você, meu bem, que eu sei amar. E aí, Diego? Amor, eu não consigo e esquecer, meu bem. Eu te amei. Eu me entreguei ao seu amor. Meu amigo Márcio Paixão. Tu sabes que eu tava com saudade de você, ouviu, negão? E ele está aqui de volta na Luxuosa. Pode crer. Amor igual a Deus amar. Oh! Vou encontrar. E aí, Leca? Não conseguirei ficar longe de você. Eu vou te dar carinho. Vixe! Amor e muito mais. Prefiro estar contigo só, meu amor. É só você. Meu amigo Pedrinho. Eu sei amar. Vai chorar. Uhul! Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo e o calor do teu golpe à noite de desejo que a gente passou. Gente, tem mulher que tá dividida aí entre dois homens. Você está dividida, eu posso entender. Não vou nem olhar pra ela. Mas sei que esse outro não ama você. Sabe por quê? Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. Aí o outro vem. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Gesso, prestação e os caceteiros da fala. Não chore mais, meu bem. Bora, João! Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Basta você pedir que eu fico pra sempre. E prometo te amar eternamente. Quero viver a vida inteira ao teu lado. Ser amante, o amigo, até o namorado. Basta você pedir e ele fica aqui. Eu fico aqui. Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E o cara vem de longe. E eu venho de longe pra te socorrer. Não. Os cachorrões de Marituba, um abraço pra vocês. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Eu vi seus olhos tristes tristes, uma lágrima caiu. Não posso mais ficar, amor, tenho que ir, vou viajar. A noite vem cair, luxuosa. Vi o teu rosto tão bonito. É hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar. Fala aí! Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais sofrer. Por isso não me deixe, eu preciso de você. Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu. Fala, filho! Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu. E aquele som! Voltarei pra ficar contigo. Eu não demoro. Pra você vou voltar. Logo. Pra você eu vou voltar. Logo. Pra você eu vou voltar. Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. E aí, você lembra? Lembro seus carinhos. Diz aí, meu amor, assim, ó. Eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone, endereço, celular. Não consigo te contactar. Agora vou te esperar. Aniversário do Ademar Gonçalves. Lá do Casota vai ser show. Príncipe Retro e a carroça. Vai ser só as melhores. E você vai curtir o aniversário do Ademar. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, DJ. O teu calor é fogo que acende fogueiras em mim. Alô! Por ti, sofro sempre carências. Tens um desejo do amante, do corpo do amado. Por ti, sofro sempre carências. galera do rock, chega aqui com a gente, Maraguedo! Seu jeito de amar, seu jeito de amar, me faz lembrar de um sonho. Luxuosa de luz, estão aqui! Chuva da Marambaia, ontem recebeu a gente muito bem, lá na sua humilde residência, lá na Marambaia, foi show! E tá aqui parceiro de luxo, meu parceiro Alex, os fanáticos, esse tá fechadão. E vai estar no bloco do Chifrão, vai ser uma loucura, Alex! Pensar em nós dois. Canta aí, meu amor. Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Dom. Quando você me deixou, você não. Máximo. Não é assim. Máximo. DJ Tom Máximo. Você nem sequer pensou em mim. Por equipe Sal também estão aqui com a gente. Um abraço do Tom. Vamos, Ronaldão. Você só pensou em ti. Da Copa Ju. Tom DJ Máximo. Tom. Mas agora que você você vem me procurar. Hoje tudo que aconteceu. Música, meu Deus do céu. Aí o cara liga pra mulher e diz: quem acordou com saudade? Hoje acordei com saudade. E aí? Lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo! Para um lugar qualquer, dançar um brega. Eu adoro você. Você aí vai pro Jamaica? Vida. Aonde está você, minha querida? Oh, eu te amo. Eu adoro você. Brinque comigo assim, não diga que somos amigos. Eu ainda amo você. Tom Máximo. Tanto tempo já se passou, mas em mim quase nada mudou. E o Arthurzinho, o Alisson também, um abraço do Tom. Hoje alguém me falou de você, que disse que você perguntou por mim. Aonde você tá? Eu estou aqui, me dê um sinal. Meu amigo Bruno Bosch, e a Cátia, o Marcos, é só o Rômulo, telefonar. Wendy, aí do Rio Grande do Sul. É só telefonar. Eu estou aqui, me dê um sinal, que eu vou te encontrar. É só telefonar, é só telefonar. Ai, meu Deus, escuta essa aqui. Você não deu. O hino do House Mix. Te ofereci, eu jamais ofereci a ninguém. Mas oh, que lindo romance que já existe. Aí, Dorival Coelho! Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Você me Guilherme lá do Búfalo. Isso aqui com a gente, um abraço do Tom. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vai me amar. Aí você vai saber. Procurando um motivo para amar você. Passa o dia, o tempo passa em um minuto, só quero te ver. Te liga aí, maestro! Passa o dia procurando um motivo para amar você. Passa o dia, o tempo passa em um minuto, só quero te ver. Cadê você? Cadê você? Bate no peito e diz que é machão, né? É. Diz que gosta de beber. Olha aí, Silva! Você que gosta muito de beber. Fim de semana é um barato, pode crer. Serve pra matar-te com escol, mas você tenha cuidado com o famoso Rupinol. O Rupinol é uma droga perigosa que a gatinha usa para lhe roubar. Quando ela bota no seu copo, você fica rupinado. No final tu sai roubado. Ela te chama de céu. Ela leva teu anel. Anel, Robertinho! Ela te chama de pão. Ela leva teu cordão. Ela te chama de amor. Vai sentir é muita dor. Ela te chama de meu bem e leva tudo que tu tem. O que ela leva? Ela leva tua carteira e leva até tua pulseira. Ai. O Rupinol é perigoso. Tu não Cabo levanta Cruz aí dos gemelosos também. O serviço está está pronto. Meu amigo Hélio do lado Siqueirão, dando uma volta aqui na carroça. Paletó com seu sapato levaram, o Rupinol é muito ingrato. Porque antes de tudo isso, pra ela tu era um gato. E aí, Bajé? Pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. Cadê a torcida do Leão Azul tá aí? Cadê a galera do Remo? Come a festa do Repá. Cadê a torcida do Leão aí? Dá um grito. Olha, eu vou tocar as duas músicas, tá bom? Mas primeiro eu vou chamar a galera do Clube do Remo. Alô, galera do Leão! Leão! Aqui é Lúcio CDs. Enquanto o outro tenta, nós somos penta, somos do leão. Cadê a galera do Remo aí? Enquanto o outro tenta, nós somos penta, somos do leão. Filho da glória e do triunfo, do saudoso Periçá, um herói, um grande trunfo. Filho da glória. Cadê a galera do Remo aí? Saudoso Periçá, um herói, um grande trunfo. Levanta a galera do papão que ganhou o leão. Cadê a galera do papão, do papão, do papão? E bate na palma da mão. Só que ele é bicolor aí. Bicolor, sim. É bicolor, é bicolor. É bicolor, é bicolor. Canta! Era isso que... Super máquina do norte, sim senhor. Sou bicolor. Sou campeão brasileiro, sim senhor. Papão! E olha, gente, tem o DJ da carroça aqui que falou ontem que se o Paysandu ganhasse, ele ia vestir a camisa do Paysandu. Dia para nós, o sol está nascendo. E ele é remista. Está soprando. Tô te esperando aqui, José. Almirante Barroso, estão aberto para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Tu não é homem de palavra, não? 316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Ai, meu Deus. Libera que eu tô afim. Mas assim, abriga. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, abriga. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Edson. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. Libera que eu libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. É show, é assim! Atenção! A taxa é incendio! Bora fazer o caqueado! Valeu que me vestir, minha mamãe, foi assim. Valeu, desse leve, avante o buco. Vamos lá, galera, agora sim, só no caque, vai. Caqueado pai d'égua. Silmara, já chegando, chegando. Aí o dedinho da Comba Ju. E a galera do Sal. Meu empresário querido. Isso aqui, só na mana, né, empresário? Cadê o assessor? Só agora o Deguinho e o Ronaldão. O Ronaldão virou cambista, né? Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Remexendo com meu corpo dessa maneira, remexo até o eixo da terra inteira. Balanço de voo alto e devagar, chamego meu recado, eu vou mandar. Remexendo com meu corpo dessa maneira, remexo até o eixo da terra inteira. Balanço de voo alto e devagar, chamego meu recado, eu vou mandar. Remexendo aqui, chamegando lá, DJ Tom a procurar. Remexendo a terra, mexendo o mar, cia de matar. Remexendo aqui, chamegando lá, mundo bom a procurar. Remexendo a terra, mexendo o mar. Tô jogando perfume aqui. Remexendo aqui, chamegando lá, mundo bom a procurar. Remexendo aí o senhor. Teimosia de matar. Remexendo aqui, chamegando lá. Isso aí não é perfume. Procurar. Remexendo a terra, mexendo o mar. Teimosia de matar. Chamegando bem na terra. E aí, geleia? Pro seu grande amor, Gebra aqui, meu parceiro Gemag também. Um abraço pra você. Só na mana. Sargento Diego tá na área. Ah, não é mais sargento? Aí, capitão. Bora, capitão. Bora, São Paulo. Bora, São Paulo. Bora, suar um pouquinho. No chamego de lascar, brazucando aqui, brazucando lá. Mundo inteiro a conquistar, chamegando aqui, chamegando lá. No chamego de lascar, brazucando aqui, brazucando lá. Mundo inteiro a conquistar. Vem pra cá, dança. Vem moçada, dança. Criançada, dança. Vem gatinho, dança. Paz e amor, dança. Vamos povo, dança. Paz na terra, dança. E lombada, dança. Oi, vem pra cá, dança. Moçada, dança, criançada, dança, vem gatinho, dança. Vamos tocar mais uma? Dança, vamos povo, dança, paz na terra, dança, quilombo. CD, ele vem aqui mostrar o CD aqui em cima pra mim. Rapaz, não é que eu tô dizendo. Ao invés dele vender o CD, ele vem aqui me mostrar. Olha, tem CD aqui, ó. Meu Deus. Eu me arrumei. Atenção, garçom. Traz aqui um balde. Balde não. Traz aí uns 5 pacotes aí pro... O Erlon, e hoje ele tá afim de gastar em uma mesa. Tudo por conta dele. Ai, ui, ai, ui. Atenção, Adriane, dá um chega na mesa aí do Benny. Só se for agora. Ele vai gritar! Ele vai gritar aí! Alô! Grita, grita, grita! Agora sim, só no CAC, vai. O caqueado vai ter, ué. Chifrão, viu, gente? Lançamento aí do nosso abadá geral pra galera. Domingo é Casota, Príncipe Negro Retrô e a carroça no aniversário do Ademar Gonçalves. Bora, Tom! DJ Tom. Alta fidelidade ao que há de melhor na saudade. Com amor e com carinho para a nossa legião. Eu nunca mais toquei essa música aqui. Eu quero tocar pra você dançar com a gata lá no salão. É a música daquele casal. Aquele casal que vai e volta. O casal Ioiô. Briga, briga, se separa, vai e volta. Vai e volta. Se você conhece um casal que briga todo tempo, vai e volta, fala pra ele, tá aí a tua música. É. Escuta essa canção. Escute essa canção. Que é pra tocar no gádio do seu coração. Ei, Pantera! Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação. DJ Tom, aumente o seu volume que o ciúme aí não tem remédio. Tem. Não tem remédio. Abriu o azul, tem. Não tem remédio, não. Aumente o seu volume que o ciúme tem ou não tem? Não tem remédio. Tem. Não tem remédio. Tem. Não tem remédio, não. Ô, oh, música, meu Deus do céu. E agora sim, aqui pra nós, pelo meu nome, não me chama. Você é quem conhece mais a voz do homem que te ama. Fala pra ela! Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia. E o casal ioiô! Quer ver se vai e vem, vê se vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. E aí, Lady? Deixa eu penetrar na tua. Amiga Leija, ela e o Fábio também são aqui. Casal que eu tiro o chapéu. Quer ver se vai e vem, vê se vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. E aí, Marlon? Aumente o seu volume que o ciúme. E aí, pezão? Não tem remédio. Super cometa. Não tem remédio. Não tem remédio, não. É do Eric que tá escondido. Aumente o seu volume que o ciúme. Bora chamar aqui! Não tem remédio. Não tem remédio. Não tem remédio, não. E aí, Robertinho? E agora sim, aqui pra nós. Pelo meu nome não me chama. Você é quem conhece mais. Filho da Cobaju. A voz do homem que te ama. Deixa! Deixa eu penetrar na tua onda. Deixa eu me deitar na tua praia. Quer me se vai e vem. Vê se vai e vem. Que a gente se dá bem. Que a gente se atrapalha. Deixa eu penetrar na tua onda. E hoje é aniversário da minha amiga Neide. Alô, Neide! Essa é a viajante, parabéns, filha! Esse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Saudade viajou. Escute essa canção, que é pra tocar no rádio. Recordações é com a luxuosa Carroça da Saudade.